Norte, voo 1805 com a Alfa na sua escuta. 805, contato radar, vigilância, desça para 2000 pés, ajuste 1012, chegada a mar e reporte localizador. Popularidade RNAVE para o 1805, via Serra Victor 3629. Autorizado, Serra Victor 369, ajuste 1012, informe iniciando o procedimento RNAVE. Inicialmente mantém o perfil da chegada Mari, após o TAP, então voaria o Serra Victor 362 aonde? Então faça melhor, após o TAP, voe pro Edo 366 para final RNAVE, descida para 2500 pés. Ok, após o TAP 366, 2500 pés. Salvador, boa noite, 3170, cruzando 80 para o 160 com a Charlie. Então, 3170, desça via até 4000 na chegada Mari. Aguarde ILS em Glade, pista no zero com os primeiros 90 metros praticáveis. Ajuste 1012, então 3170. 1012 via para 10 para 4000 pés, tá? 3170. Salvador, boa noite, o voo 1643, centro da informação, Charlie. Boa noite, desse mantém 050 na chegada ponte, aguarde LS X-Ray, pista no zero, sem glide, os primeiros 90 metros impraticáveis, ajuste 1012, voo 643. Bem, descendo para 050, autorizaria o RMF da pista 10? Estimativa ponte Pelô, serve 366, voo 643. Ok, após Pelô. autorizado 366, voo 1643. Salvador, tá 3520. 20, prossiga. Autorização nível 190, Aracaju. 190, Aracaju, comandante Arra, guarde cópia. Dano 3520. Gono 805, autorizado RNAV, Gono 805. Autorizado RNAV, Gono 805. A 3520 autorizada, Aracaju, nível 190, decolagem da 10 com a esquerda, saída Pucajama, pós direto. Controle 1935, transponder 5055. Autorizado, Aracaju no nível 190, decola da 10 com a esquerda, Pucajama, 1935, pode confirmar o transponder 3520? 50-55. 3520, correto, reporte pronto, portão 2. Vamos lá pra lá, 3520. Tão 3170, desse mantendo 2000, autorizado final IA Singlade, Tão 3170. 2000, autorizado final IA Singlade, 3170. Três meia passou 1-9, 1-8-0-3. Torre 118.6, tem bom pouso, gol 1805. Até já. É. Voo 1805. 805, bom dia. Tráfico avistado, visual com Costa? Ainda não. Ciente, costa da aproximação, pista molhada, 1012 no ajuste. Pista molhada, 1012. Gol no 643, deixa eu manter a 3000, gol no 643. 3000 no 0 no 2, gol no 643. Pouso autorizado, 090 graus, 612, 1012 no ajuste. 1012 autorizado, pouso, 158, pronto para carga de copo. Salvador Apical 158, Farm, go ahead. 158, it's clear to Lisbon, flight level 370, airway, your route will be airway upper risk 50, up to Mossoró, Maxinha Serra, then airway upper November 866. FT, clear, as flight plan route. É bom, runway 10, then left, then. Momo Departure, Mike Oscar, then G-Beat Transition, Golf Echo, Bravo, India, Tango Transition. Todo Departure on Frequency 119.35, and Scott Code is 5056. As you clear to Lisboa, flight level 370, upper Whiskey 50 to Mossoró, upper November 866, then flight plan route, will departure runway 10 left turn at Momo departure, JV transition frequency will be 109.35 after departure and squawk 5056 at scale 158. 158, with the back is correct. Coming back to push and start at gate 11. Coming back to push and start, obrigado, at scale 158. Pistão no zero reportará estabilizado, voo no 643. Olhada. Tá chovendo. Chuviscando. Obrigado. Na minha escuta, tô autorizado. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Contarei antes da Juliette pela Alfa. Vou 1-8-0. 3170, chame torre 1186, então 3170. 286, boa noite, 3170. Boa. Confirme para acionamento, 3520. 3520 no 02, puxa o acionamento. Cliente, autorizado, puxa o sinal, reporte táxi, 3520. De pushback, acionamento, sinal para táxi, 3520. Torre Salvador, boa noite, 3-1, no 70, passando o turno, com trem baixado, checado. 3-1-7-0, boa, avisou a contar? Afirmo. Cliente, pista molhada, 1012 no ajuste, no 4-0 graus, com 612, pouso autorizado, 3-1-7-0. Autorizado, pouso na 1-0, 3-1-7-0. Passando Serra Vitor 366, estabilizando na 10, gol 1643. Chame torre 118.6, teve um pouso, gol 1643. 18.6, obrigado, boa noite, bom trabalho. Juliette, gol 1805. 805, atualizado ingresso, meia dúzia. Meia dúzia, 1805. Manga. Oi. Boa noite, Ciro. Boa, abração. Gol 1643, a uma milha e meia do Serra Vitor 372, baixado, checado. 643, boa noite, número 2 na aproximação, pista malhada, 1012 no ajuste. Sente, número 2, 1012. Tá, 3-5-10-0, acionado, 5-8 POB, Recife, 3 horas, da manhã, pelo táxi. 5-8 POB? 1-5-8. Gente, 5-8, Índia Alfa, 1012, reportagem está pronto. Índia Alfa, 1-0-2, ajude de forma planta, 3-5-2-0. 3-1-7-0, solou aos 3-4, na minha escuta, portão 2. Alfa para o 2, na sua, tá, 3-1-7-0. 643, cheque trem, ajuste no 0 no 2, 1 no 50 graus com 7 nós, pista molhada, autorizado pois. Sente, autorizado pois, pista no 0, baixado e checado, gol 1643. 2, desça via chegada a Mari até 2000, aguarde ILS sem glide para pista no zero com os primeiros 90 metros impraticáveis, confirmando ajuste 1012, do 4062. Via Mari de 2000, solicita após etapa efetuar o RNEV da 1-0. Após então, etapa CAV 366, descendo até 2500, azul 4062. Após etapa 366, 2500, gente. Alfa, repórter Alfa Juliette. Alfa, Alfa Juliette, gol 1643. 520, ponto de espera, passa da Golaz. 3520 autorizado, aliás, manter. Aliás, manter, 3520. Autorizado, ingresso de decolagem, 090 graus, 59. Autorizado a linha de decolar, 10 para 3520. Autorizado final RNAV para pista no zero, azul 4062. Dois graus. chame Recife agora na frequência 126 decimal.